amor inundando meu ser. Ele me amou mesmo antes de eu existir. Seu grande amor veio transformar meu viver. Meu viver.